Faz ele ficar no mar. Pega, pega. Essa é a tropa dos Raul. Onde dos nós tão clonados. Moleque de vila é só vapo. É que os moleque é foda, enjoado. Tira tá em crise, mas na capa tá. Cabelo tá régua, disfarçado. Com conta todo em dia, já tá tudo paga. É que os moleque foda. Moleque.